cada dia se renove mais e mais. Flui em mim, ó Senhor. Enche-me do teu amor, Senhor. Enche-me do teu amor. E que a cada dia eu expresse mais e mais. Enche-me do teu amor. Se renove mais e mais.